Yep, cá estamos de novo, mais 2 horas de Orelha Extra, sejam bem-vindos. Emissões estas no ar através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense no Baixo Alentejo. Habitualmente conduzidas por mim, Fernando Cabrita. E começamos com os norte-americanos Balaclavas, a versão, ou melhor, a remistura que fizeram os Twisted Wires para o tema 3, que se encontra no álbum estreia Roman Holiday, e remistura essa só disponível para quem adquire o disco via download, edição da Dull Knife, já este ano 2010. Aqui ficou Vuitton, Twisted Wires Mix, e continuamos com Bullion. Primeiros sons que trazem a orelha extra até vocês a pertencerem inicialmente aos Balaclavas, depois mais um produtor a fazer música, no caso este inglês, que assina Bullion, que mistura a música dos Beach Boys, do clássico Pet Sounds, com beats de Jay Dilla. O álbum chama-se Pet Sounds in the Key of D, e desta vez rodaram You Still Believe in D, I Know There's an Answer e I'm Waiting for the Day. Para completar a primeira tripla de bandas, entenda-se, continuamos ainda por Inglaterra com The Land Price 3, o mais recente Pictures, After You're Gone. Tempo agora para apresentarmos Serafina Steer, depois de já ter acompanhado os Tang ou Cybele e de ter editado o seu álbum estreia em 2007 na sempre excelente Steady Caravan. Regressa agora com um novo trabalho, também nessa editora, chama-se Change is Good, Change is Good. Por aqui já ouvimos Shut Up Shop. Thank you. is fun. You were wise not to come. On outside, I could not love my gentleman. His gentle touch I could not stand. If you should see my and make a sound. começarmos a emissão de hoje na América, mas partimos de seguida para a mais nova música que se vai fazendo no Reino Unido, Bullion, The Land, Price Street, também o regresso de Serafina Steer com Change is Good, Change is Good, álbum que conta com a colaboração em algumas faixas de Sebastian Rochford dos Polar Bear, e acabamos de ouvir o projeto de um só homem com base assente em Wirral, Inglaterra, e agrupando temas de cassetes anteriormente editadas, como foi o caso do que acabámos de ouvir, Me Arches, mas também há por aqui alguns originais. O projeto intitula-se Forest Swords e o EP edição Vinyl Dagger Pets. Para continuar nesta que é ainda a primeira parte de Orelha Extra, canal auditivo suplementar via RUC, Rua e Castrense, podcast em orelhaextra.com, vamos prosseguir com The Devil Makes Three. Wake up, mama, turn your lamp down low. Won't you wake up, mama, turn your lamp down low. Do you have the nerve to drive me from your door? I said that gate of left Savannah, Lord, it could not stop. You should have seen the car bomb when he got that boiler hot. Reach over in the corner, mama. Blues, do mais recente trabalho para The Devil Makes Three, Do Wrong Right. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados.

que os Animal Collective são uma das bandas charneira do novo pop rock, ou da música pop rock que se vai fazendo nos últimos anos, e para tal basta escutar estes Nice Nice. Mas não se deixem enganar, esta dupla não se limita a emular os Animal Collective neste finalmente seu álbum estreia, e logo através da Warp. Chama-se Extra Wow e desta vez resolvemos passar Sea Waves. E para continuar dentro de toada semelhante, regressamos a Get Color Health. Já tínhamos avisado, não há carteira que aguente com tantos e tão bons concertos no nosso país este 2010. Os norte-americanos irão ser outros a apresentarem-se dia 1 de junho no Santiago Alquimista em Lisboa e dia seguinte, 2 de junho, na Casa da Música no Porto. O tema rodado foi We Are Water, retirado do mais recente Get Color. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Orelha Extra, Spreading the Gospel Around Here. E depois do lançamento, em estreia com um EP muito, muito bom, eis finalmente, e com não tanto tempo depois da edição desse mesmo EP, os nova-iorquinos La Strada com o álbum estreia New Home. Wake up, get up to the dark of night to start a fire. You gotta make a light. You left your world behind, you got nothing to know. It's fine. You always were a traveler. You're looking for love by light of fire. You burn for a distant shore. Is it out there? Is there more? I'm shocked in the middle of a beautiful storm. To your aching heart, now you're out there. Let's start. Was our love broken by steel? Is our land our heart or our heel? 'Cause I gave my hope away, and I'll give it all again today. I'm shocked in the middle of a beautiful storm. I've got no one, not even earth, sky, and sun. Dreams of yearning, yearning I have become. Oh, show me one true way to belong, that I can have love and it ain't wrong. parte final da primeira hora de Orelha Extra, emissão 70, através da Rádio Universidade de Coimbra, 107.9, Rádio Universitária do Algarve, 102.7 e a Rádio Castrense no Baixo Alentejo em 93. Podem ouvir via o streaming direto de cada uma delas. O link encontra-se em ruc.pt, rua.pt e radiocastrense.net. Podcast surgir, quando possível, em orelhaextra.net. Nos minutos que nos restam, ainda vamos ouvir a africana Joy Frimpong, que assina OY, O-Y. O seu primeiro álbum chama-se First Box, Then Walk. Os temas irão ser Tooth e Sex. E talvez ainda depois os norte-americanos Cave, da cassete Bra Vibes Volume 2, que traz temas gravados ao vivo, demos, entre outras coisas boas desta banda. Nos minutos anteriores, o álbum estreia para La Strada, chama-se New Home. A editora é a mesma que tinha deitado cá para fora o EP, a Ernest Channing. Os temas foram The Traveler e Wash On By. I'm so ugly 'cause I lost my tooth. I'm so ugly 'cause I lost my tooth. Sex now. Boy named O, lie on me. Make it.

Foi uma banda completamente histórica do punk norte-americano, o que aconteceu na costa oeste. Formaram-se em Phoenix e mudaram-se pouco depois para Los Angeles. Não chegaram a durar 2 anos, entre 76 e 77, e foi precisamente nessa altura que gravaram os temas que depois fizeram parte do álbum editado em 2005 na Indie Red Records, All My Friends Are Dead. Chamavam-se The Consumers e por aqui rodaram mais 2 canções, My Type e Media Hogger. Orelha Extra com Fernando Cabrita via Ruque, Rua e Castrense, sempre ao sábado. Dog in the burning building, slowly flames are forming round his head. Faulty wiring and bribes have led to an infernal blaze. And he was told to stay and guard the door and more. Loyalty's his sheets make a perfect outline of her shape. She a thin half Japanese with all the sassing done in blue ink. She smiled and then she winked and said they should be friends. I think it is our fate. With his hair pressed to the wall, she picked the lock and they were gone. Dashing back down the hallway stairs, skeletons and spooks all shattering in tune. What a racket, no time to spare. Such a pair of lost sojourners, they marched on to buys. Calls him all the time. The see if he's failing, cause nothing keeps its shape. One time each day, by European ways, speed freaks and strays. It's so hard to say if nature has more than a sixth sense of humor. A cowboy Bible like Tyrone was taken off. Felt like a whirlwind. He just east of Juarez, a border town soiree. He knew it before he could breathe. The air was filled with the smell of baby's breath. Stairs, sex, and baby. Conhecida por alguns de vocês, principalmente aqueles que adoravam a música dos norte-americanos Beulah, tal como nós, é o seu vocalista, eles que já cessaram atividades há uns anos atrás, Miles Grosky, em álbum solo que demorou algum tempo a editar, chama-se The Desert of Shallow Effects. Ficaram Dog in the Burning Building e Dead Language Blues. Para continuar, derradeira hora de orelha extra, o projeto britânico Ireland and the Carnival, o álbum homónimo na Full Time Obby e gravado no estúdio de Damon Albarn dos Blur, o mais recente single, Trouble in Mind. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Thank you. mais uma apresentação ao vivo no nosso país a não perder. Finalmente por cá os Grizzly Bear. Não nos recordamos agora da data certa, mas algures para o final do mês de maio, 26 ou 27, por aí. Às voltas ainda com o último Vecca Timus, Fine For Now, os Grizzly Bear. E já há alguns anos que não tínhamos notícias do nosso velho conhecido Jimmy Chambers, desde que saiu o disco estreia para o projeto que integra o Zodiorn em 2005, de título Heavy Wish. Ele que foi um dos bateristas dos Mercury Rev na altura da gravação de Deserter's Song, Songs, esse inesquecível álbum. Jonathan Donahue chegou também a participar neste primeiro álbum para o Zodiorn, de título, como dissemos, Heavy Wish. Jimmy Chambers faz-nos chegar agora o mais recente trabalho do Zodiorn, é um EP de nome Mountain Moon, por aqui vai ficar precisamente o tema que lhe dá o título. Tracers raining on the outlands. Seen the breach where the sky grays to black. Don't remember the affairs, the night's out, valleys all shut. Nights at Palais d'Orchamps. Seen the tracers raining on the outlands. Where black. Novo trabalho para Odeon, projeto de Jimmy Chambers, que era baterista nos Mercury Rev e agora dedica-se mais à guitarra e aos teclados nestes Odeon, o EP Mountain Moon e precisamente o tema que se chama Mountain Moon. E na compilação que desde há uns sábados para cá temos vindo por aqui a apresentar, não há nenhum tema que seja abaixo de excelente. E este primeiro volume para Hillbilly Fever, Legends of Western Swing, tem 18. Vão ficar por aqui mais 3. Curly Williams and his Georgia Peach Pikers, Southern Belle from Nashville, Tennessee, Bob Wills and his Texas Playboys com Faded Love e terminamos com Artistry in Western Swing por Tex Williams and his Western Caravan. Yee-hoo! From Nashville, Tennessee, yes sir. Boy, she's really got her grip on me. Just see her walking down the street, you wouldn't think she's very hot. Catch her in a honky-tonk, and boy, oh boy, what she has got. She don't go for class or high society. I'm telling you, boy, she's just a girl for me. I've traveled east, I've traveled west. Of all the girls, you can have the rest. She's a Southern Belle from Nashville, Tennessee. She has got. She don't go for class or high society. I'm telling you, boy, she's just a girl for me. I've traveled east, I've traveled west. Of all the girls, I love her best. She's a Southern Belle from Nashville, Tennessee. elevated, shape there. Uh-huh. Thank you. Pouquíssima informação temos sobre este projeto, apenas de que é originário de São Francisco, lança em edição própria o EP Alone, de onde destacámos o tema Pollen. São os minutos derradeiros da Orelha Extra de hoje, emissão 70, RUC, Rua e Castrense, podcast e também o alinhamento destas duas horas, bem como das emissões anteriores em www.orelhaextra.com. E já ando nestas coisas da música, a banda seguinte desde 77, muitos e muitos discos depois, regressam mais uma vez para nos darem boa música, como a que está incluída neste Your Future, Our Clutter. São os The Fall, desta vez Bury, Parts 1 plus 3. Thank you.

E estou hoje por aqui, por esta emissão parece que foi dedicada a darmos destaque aos excelentes concertos que vão acontecer pelo nosso país, como, por exemplo, mais um, este das britânicas Diane Tanks, ao vivo dia 8 de maio no Teatro Circo em Braga, dia 9 de maio no Auditório de Espinho e também no dia seguinte, dia 10 de maio, em Sintra, no caso no Centro Cultural Olga Cadaval de Diane Tanks, uma das bandas que encerra esta emissão da Orelha Extra, com Because He Was a Bonnie Lad e ainda Sad February do último Years de Tender Coming, depois retirado da compilação da editora norte-americana Mexican Summer, os The Sams e também The Young. Fiquem bem, tchau, regresso ao mercado para o próximo sábado. Até lá. Cold February and all is not well, that few will sleep easy this night. Down on the dockside, grim silent men standing under the pale yellow light. There's scarcely a murmur and laughter, there's none of whispering. For their thoughts are away down there in the bay, where it's said that the lead's field is down. Bleak February, a cruel bitter wind stirs up the black briny. Teased mouth, the lad's field is drowned and withered.